Southbound Avianca 6321. Alternate Charlie, November Foxtrot, 3 hours, 43 minutes, fuel, 99 people. Confirm the POV. C9. Anka 6321, approved that via India, approaching Holy Point, contact Salvador Tower, and 8 small 6, Ultimate 71013, have a nice flight. Okay, India and call Charlie at 1 point, thank you, I'll be out to 6321. Aeropuerto 0, haciendo whistle. Oi. Juliette para o gate 01, atentando o início do táxi da aeronave da Avianca. Sim, Juliette para o 01, agora 306. 386. 43. Papá Romeu Alfa, confirme pessoas a bordo. 7 a bordo. Papá Romeu Alfa, autorizado táxi via pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1 via pátio 3, o Papá Romeu Alfa. Táxi Otan 3217 está com 93 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia alternando Guarulhos. Otan 3217, autorizado táxi através do gate 612. Prossegue até através de meia dúzia, 3217. Impraticáveis. O vento sul com 5 nós, ONU 395. ONU 395, autorizado pouso, somente os 90 metros iniciais. Papá Romeu Alfa, autorizado ingresso no pátio 1 via Juliette Alfa, próximo da Charlie, torre no noito, decimal 6. O ajuste 1-0-1-3. Bom voo. Obrigado, Juliette Charlie, da Alfa, Papá Romeu Alfa, monitora 118-6. Para 050, na chegada mais, 3542. Sete, táxi via Juliette Alfa, próximo da Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 013, como número 3 no ponto de espera. Juliette Alfa 18632. For the maintainer, which is 1110, Avianca 6321. Do you want to clear line up and maintain interest to John Zero? Line up and wait, come in. 395, Solos 38, libere pista direita e chame Sol 12019. Para a direita, Sol 219, 1395. One clears the confirm 10190 degrees 06 knots Avianca 6321. Oscar Vitor Delta, autorizado o táxi via pátio 3, aposte para ingresso no pátio 1, o ajuste 10 ou no 3. Confirme pessoas a bordo? 06 no total, recuperando ingresso no pátio 01, o Oscar Vitor Delta. O Alfa pronto? Afirmo. Ali mantém 10. Ali mantém 10, Papa Romeu Alfa. Então, após o pelo, desça para 2500 na proa do Serra Vitor 366, informe do mesmo. Após o pelo, Serra Vitor 366, desce até 2500. Está informado. O 1755. O ano de fabricação desse aqui, esse aqui está com 1100 horas, é de 2008, se não me falha a memória. Que beleza. Valeu. 631, Bonnet 40, Salvador de Parte 119, decimal 35, bye bye. Que bem, avento 6321, climbing 380. Avento 6321, climbing 380, Salvador de Parte. Juliette, guardando instruções, previsto 09. Mantenha posição, está Juliette. Previsto 09, 1395. Oscar Vitor Delta. Oscar Vitor Delta. Aguarde para ingresso no pátio 1. Oscar Vitor Delta, autorizado ingresso no pátio 1, Juliette Alfa, próximo da Charlie, torre 18.6. O ajuste 10 ou no 3. Juliette Alfa, próximo da Charlie, ponto 18.6. São 3217, Alem mantém cabeceira 10. Alem mantém 10, 3217. Bono 395, ingresso Juliette, gate 09. Juliette para 09, Bono 395, grato, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, objeto Mercedes 20, transfere na prisão 205 para uma centena, gente da X-Ray. 720, bom dia, identifique, desça ao 060, chegada bom, se ajuste no 093. 060, essa é 2013. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Alfa no, na saída da EL transição Diné. Suinho, subiu 400 na prod da EL Vigilância, o Papa Romeu Alfa. 400, Papa Romeu Alfa. Prod da EL. Papa Romeo Alfa ainda na escuta? Ah, cruzar 80 até 50, trip 5488. Trip 5488, desça para 3000, ajuste no 0 no 3. 3000, 5488. Reduza para 200 no 5488. Confirme o número de pose? 2. Vitor Delta Line, mantenha no zero. Tipo 5488, vou na proa 050, nesta proa interceptor localizador, em redução para 1809, informe estabilizado, desça para 2000. Entrou a 50, descendo para 2000, vai interceptar o lock e confirma a posição de tráfego. Está 5 milhas para interceptar o ILS. Gente, ah, já tem agora o TCAS, obrigado. Jesus, no 7, decolado aos 4-5, chame controle em 11935, boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Igualmente. Hello. 6321, Alvis Center, 128.8. Backup 3325. 288-3325, Avianca 6321, direto. Controle, então, 6720, reautorizado 040. 040, 6720. Bono 755, torre agora, 18.6, bom pouso. 755, 18.6, obrigado. Cajuta Delta. Torre de Salvador, voo 1755, uma boa tarde. 755, boa tarde, 7 do tráfego, continua aproximação, informe checado, pista 10, o vento sul com 7 nós, os primeiros 90 metros da 1-0 impraticáveis, gol no 755. Sente da restrição da pista, está embaixo e travado, está com a pista vista. Sente. 188, OTN 1-3325. 1-288, 1-3325, Papa Romeo Alfa, boa tarde. Coloque o 5488. 5488, reduzindo a aproximação, torre agora 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Estou em Salvador, Cordial, boa tarde, 5488. 5488, cordial, boa tarde, continua a aproximação número 2 para pouso no 0, vento sul com intensidade de 7 nós. 5488. 88 é 5 do externo. Sente. Vitor Delta decolado aos 4848, controle em 11935, boa tarde. Boa tarde, 11935, até mais. Até mais. Controle, boa tarde, Papa Romeo, Oscar Vitor Delta. Oscar Vitor Delta, Nagore, subiu 360, vigilância. Nagore, subiu 360, vigilância, Oscar Vitor Delta. Tô no 755 tem pouso autorizado no zero, o vento para voz de direita com 612 nós. 7 livre, pouso, gol 9, 755. Down 050, my arrival, altimeter 013. 3217, Recife, 1288, alterne 1-3325, bom voo. 3218, 3217. 88. Duplo 8. Voo 755, solo 50, libere pista direita, chame solo número 19. Libra, 1219, bom 755. Boa tarde, gol no 755, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette no 4, gol no 755. Boa tarde, gol no 925. Gol no 925, boa tarde, aguarde a cópia Brasília nível 360. Guardando o 925. Brasil, after tap, fly Serra Vitor 366 and down 2500 feet, altimeter 1013. Copia. Copia, prossiga. Voo 1925, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesulo 17. Decola da 10, curva direita na saída Gole, transição Ocito. Transponder 5001, controle 119.35. Pista de jet 6720. E agora 18.6, reduzindo aproximação, meu pouso. 18.6, obrigado, boa tarde. Vitor Delta, chame Recife, 1288, alterne 1-3325. 1288, 1-3325, Oscar Vitor Delta, boa noite. Tô em Salvador, boa tarde, objeto 6720, não, baixado e travado. 6720, sente do tráfego, o vento é sul com 5 nós, os primeiros 90 metros impraticáveis, já avisou com a cabeceira? Afirmativo. Então, uso autorizado na 110, Webjet 6720. Eu posso 6720. Liga, mãe, o que é que o Delta? Delta prosseguindo a tudo, forma de Top 1, ajuste no 0 no 3, 500 pés, reporte visual com campo. Todo farol de Itapuã, informe visual com campo, ajuste no 0 no 3. Confia em atitude que irá prosseguir. Sente. Tio Anaina O, Fly, Serra Vitor, 366, não. Reporte established, final aeronave. Down 2500. Down 2500. Autorizado São Paulo, nível 360, via Airbrick 58. Decolada 10, curva direita, gole. Vamos a transponder 5014, controle 1193. Bono 9113 na sala. Bono 399, correto, chame pronto para o puxo e acionamento. Sente. Web 6720, solo 56, libere a direita, chame solo 1219. Liberar 219, 6720. Webjet 6720, táxi via Alfa, mantém correção, Alfa India Gate 02 autorizado. Alfa India para o 026720. A 3190 autorizado, a aeronave da 10, desce para 2500 pés, ajuste no 0, no 3, reposta habilizado, a Acre 366. Roger, tá, 3190. No 190, cleared our Navy, runway 10, report established, Sierra Victor 366, descent to 2500 feet, clear 81013. Salvador, boa tarde, então 8002, tenha X-Ray. Então 8002, essa identificação autorizado via chegada Bonfi, desse mantém a nível 060. Via Bonfi, descendo para o 60, seria possível curar de Bonfi? Não tem certeza de chegada, tá? 8002. 82. Ah, a realização do RNAV, então 0082. Gente, após o piloto será autorizado a RNAV da 8002. Salvador. Alfa-Romeo, boa tarde, Papa Romeo, Delta, Papa Romeo, ciente da informação X-Ray. Está cruzando 120, avião 110, na proa de Amar. Papa Romeo, Delta, Papa Romeo, autorizado, chega da Amar, vê se mantém a nível 050. Autorizado Amar, 050, Delta, Papa Romeo. Gente, essa é a notificação, Papa Romeo, Delta, Papa Romeo. Aidente. Solo Salvador, boa tarde, 3567, ciente da X-Ray, solicito nível 380 para Salvador, perdão, para Brasília. Ciente, 3567, eu tenho aqui o nível 340, copia ou aguarda a coordenação 38? Copio 340, 3567. Então, 3567, autorizado Brasília, nível de voo 340, via upper do 17. Decola da 10, curva direita na saída gole, transição Ocito. Transponder 5024, controle 199.35. Autorizado Brasília, nível 340, via peso 17, decolagem por turno 0, menos curva direita, gole Ocito. 5024 no transponder, controle 9.35, tá 3567. Tá 3567, cotejamento correto, chame pronto para o push e acionamento. Ciente, tá 3567. Roger, turn 3190, clear to land runway 10, wind is 190 degrees, 05 knots. The first 90 meters unavailable, only 90 meters, turn 3190. Roger, 90 meters, turn 3190. 5, uma informação é que tem autorização com fim. Bom, no 755, copia. Tá pronto, copia. Voo 1755, autorizado com fins, nível de voo 360, via Upper Whisky 58. Decolada 10, com curva direita na saída gole, transição Gonza. Transponder 5575, controle 199.35. Autorizado nível 360, para com fins via Upper Whisky 58, decola pista 10, curva direita, gole Gonza, 5575, transponder com 19.35, voo 1755. Bom, no 755, cotejamento correto, sempre pronto para puxar o acionamento. Demorável. O gol 925 para o táxi, POB 98, hotel.